Eu não sei se é sonho ou se é apenas ilusão. Mas você é o que eu mais precisava pro meu coração. Eu andava me acostumando a viver com uma solidão. Com você veio a felicidade, amor e paixão. Se é loucura ou insensatez, não me importa saber. Cada dia que passa eu preciso ficar com você. Se esse amor está certo ou errado, só o tempo é quem pode dizer. Mas enquanto você me quiser, tô querendo você. Quantas loucuras eu fiz sem pensar, e quantas vezes amei por amar. Eu queria esconder o vazio eu tinha no coração. No coração. Deixa eu te amar, porque agora eu já sei onde encontrar a razão pra viver. E enquanto você me quiser, tô querendo você. Se é loucura ou insensatez, não me importa saber. Cada dia que passa eu preciso ficar com você. Se esse amor está certo ou errado, só o tempo é quem pode dizer. Mas enquanto você me quiser, tô querendo você. Quantas loucuras eu fiz sem pensar, e quantas vezes amei por amar. Eu queria esconder o vazio eu tinha no coração. No coração. Deixa eu te amar, porque agora eu já sei onde encontrar a razão pra viver. E enquanto você me quiser, tô querendo você. Quantas loucuras eu fiz sem pensar, e quantas vezes